andrecedesmoral.com.br. Repetor é novo do bom do gato preto, o gato mais poeira do Brasil. Sucesso nosso, meu pai. Eita, deu que não aqui na gajada. Toma alguém vai lá cantar, né? Ai. Movimento novo que eu tô mandando exclusividade pra cá você. Movimento novo que eu tô mandando exclusividade pra cá você. Bata rabita, bata rabita, bata rabita aqui no teu freguês. Bata rabita, bata rabita, bata rabita aqui no teu freguês. Bata rabita, bata rabita, bata rabita aqui no teu freguês. Atenção de deitadinho, atualiza o pedaço da galera. Ó, oh. E dessa rabita, dessa rabita, dessa rabita aqui no teu freguês. Dessa rabita, dessa. Eita, peraí que eu cansei. E dessa rabita, dessa rabita, dessa rabita aqui no teu freguês. Era dessa rabita, dessa rabita, dessa rabita aqui no teu freguês. Meu amigo, cê é um calo da menopausa danado, viu? Pede você, eu tô tranquilo, não falta cigarro, não falta porra nenhuma. Alô Bruno Pancada, alô Jordão Guimarães. André Cires, o moral de Ibi Coara. Movimento novo que eu tô mandando exclusividade pra cá você. Movimento novo que eu tô mandando exclusividade pra cá você. Bata rabita, bata rabita, bata rabita aqui no teu freguês. Bata rabita, bata rabita, bata rabita aqui no teu freguês. Bate a seta, sete o teu. Eita, rir aqui, ó. Qual que vale cantar? Hoje em dia toda médica você cantou mesmo igual eu. Ai. E dessa rabita, dessa rabita, dessa rabita aqui no teu freguês. Dessa. Eu quero cantar igual aquele cantor que dá aquelas notas boas, né? Isso é tropita, dessa rabita que não te freguei. Dessa rabita, dessa rabita, dessa rabita que não te freguei. Bom do gato preto, papai, é sucesso em todo o Brasil. É a revolução do paredão, tem que respeitar. Para o equipe desobediente. Calma aí, Marquimoto, calma aí, Marquimoto. Vai, Juninho adesivado, meu parceiro Pigelso, Celta da menina. Bota o equipe aí pra nós que eu tô com a sede da bobônica.